Apocalipse de Jesus, o Cristo, segundo São João, para os simples de coração. Prosseguimos no capítulo 14, que é de suprema importância histórica, kármica, para a humanidade. As vozes e a ceifa, a vindima. E eu já disse, nós não vamos correndo, porque este livro está aí há 2000 anos. E o seu valor extraordinário vinha sendo percebido por pouca gente. Basta ver que o povo, quando se refere ao Apocalipse, fala dele como se ele fosse apenas um filme de terror. E, no entanto, o Apocalipse tem passagens essencialmente confortadoras. Inclusive anuncia a volta de Jesus, o seu triunfo como leão de Judá. O Apocalipse, já expliquei, é uma carta de uma pessoa muito amiga e muito sábia, mandada às criaturas que pela vida andam despercebidas dos perigos, de que a cada um é dado de acordo com as suas próprias obras, como diz Jesus no Apocalipse, que o Apocalipse é dele, está logo no início do livro, esse alertamento, para que o autor do Apocalipse fique declarado ao conhecimento de todos, está logo no título, o autor e o assunto do livro, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, etc, etc. Não vou repetir porque vocês já ouviram muitas vezes. E essa figura amiga é Deus, o Criador, que quer o bem das suas criaturas, mas que instituiu leis que governam o planeta Terra, e não só o planeta Terra, o sistema solar, a Via Láctea, o universo. Leis que não podem ser burladas, porque senão seria o caos. E mesmo aqueles que vêm com a teoria do caos têm que concluir que o próprio caos que eles veem em todas as coisas tem a sua sistemática. Um país sem leis. O que é um país sem leis? É a desgraça. Bem, agora compete às criaturas ouvirem ou não ouvirem, levarem ou não levarem em consideração o que diz o divino missivista para aqueles a quem ele quer alertar. Hoje, nós mostramos a parte confortadora, moral, espiritual, institucional do Apocalipse, que aqui estão leis pelas quais a humanidade conscientemente poderia fazer a sua escolha para a condução de destinos mais felizes dos seus países. Mas vamos lá. Nós estamos na Ceifa, capítulo 14, versículos 15 e 16. E vi outro anjo que saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice aguda e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está madura. Então o anjo que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Eis aí, meus amigos e irmãos, nós estamos vivendo justamente essa época. E eu quero alertar a vocês que o Apocalipse não se refere somente a esta época. Ele vem acontecendo desde a fundação da Terra. Porque aqui estão as leis divinas explicitadas. Mas a época que vivemos é de grande responsabilidade. Não precisamos ir longe, olha as transformações pelas quais o mundo está passando. Muitas ideologias, muitas ideias estão sendo ceifadas, estão sendo joeiradas. Uma seleção ocorre no mundo. As coisas se dão conforme a profecia e a maioria não percebe aquilo que, creio que foi Shakespeare quem disse, já repeti aqui uma vez. O que nós imaginamos acaba ocorrendo, mas nem sempre como nós pensamos. Mas ocorre. Pensando nisso, eu escrevi uma mensagem para os irmãos da sede mundial da Legião da Boa Vontade, mas também para todos vocês, que quando eu apresento aqui no rádio, é para todos que me honram com a audiência. Daqui a pouquinho eu vou ler alguns trechos dela. É que a Legião da Boa Vontade não vê impedimento em setor nenhum. Ela não vive de pavores. O seu lema é alto astral. Por isso é que lemos o Apocalipse, destacando as maravilhas que ele apresenta. Ele é um livro de esperanças, apenas mostra o que acontece quando descumprimos a lei. Ah, mas eu não conheço a lei, ó. Não vale. Até mesmo no direito humano, ninguém pode arrogar-se o direito de desconhecer a lei para justificar algum ato errado. Depois o Apocalipse está na Bíblia Sagrada, há 2000 anos. É que a humanidade vai evoluindo até chegar a um ponto capaz de entender o que está escrito. Natura non facit saltum. A natureza não dá saltos. A LBV observa o Apocalipse como um livro de luzes. Por isso é que nós reconhecemos o acerto do velho André Luiz quando diz: a Legião da Boa Vontade é a nossa caravana de agora. Jesus segue na vanguarda do nosso movimento. Essa mensagem veio por intermédio do nosso amigo e irmão Chico Xavier. Realmente Jesus segue na vanguarda deste movimento. Como está em tantos outros movimentos, nós não somos os donos da verdade. Mas os que visitam a LBV sempre dizem que sentem a claridade do Cristo no seu setor de trabalho, porque ele é a nossa inspiração. Outros procuram outras inspirações, a nossa é Jesus, que é o maior cientista, o maior religioso, o maior político, o maior economista, o maior artista, o maior esportista, o maior administrador, o maior poeta. Vejam que toque de poesia tem suas palavras no Evangelho. Mas o velho André Luiz diz: hoje fazemos pouco, amanhã faremos maravilhas. Por que eu estou citando André Luiz aqui? Porque um dos recados mais importantes do Apocalipse é perseverar até o fim. Nós encontramos isso em todas as suas páginas, principalmente na carta à igreja em Esmirna. Quem é que se lembra? Vocês se lembram daquela passagem maravilhosa da carta à igreja em Esmirna? O pessoal em Esmirna sofria. E não abria mão da fidelidade ao Cristo. Por isso está lá, no versículo 10 do capítulo 2: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Se, porém, fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. E a história do cristianismo está cheia de exemplos daqueles que resistiram até a morte na fidelidade ao Cristo, testemunhando o Senhor, o Cristo de Deus, todos os tempos da sua existência. Por isso nós temos que nos esmerar em fazer na legião da boa vontade, em qualquer setor da vida. Até se quiserem, eu me dirijo também àqueles que não estão nas fileiras da LBV, de todo o coração, como faço aqui. Se aplica a todo mundo. Quanto melhor fizermos, melhores serão as consequências. Por isso eu recordo o irmão Zarur, saudoso presidente fundador desta casa, numa das suas maravilhosas preces, lembrando que se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Sim, se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos dizer isso alto, para ver se todo mundo, do fundo do coração, nos escuta. Vamos lá! Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Bem, se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Vejam vocês como é que são as coisas. Está tudo interligado. E Jesus, que não dizia balelas, manda que abramos os nossos olhos e os nossos ouvidos. Vejam vocês que coisa. Tudo isso que eu estou comentando aqui tem a ver com esse pensamento do velho Zarur. Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. Isso tem a ver com a ceifa e a vindima, sim, senhor. A cada um de acordo com as suas obras, numa hora de ceifa e vindima, é melhor que nos esmeremos em fazer o melhor possível as nossas obrigações diante de Deus e diante dos homens, diante de Deus e diante da sociedade. Porque se Jesus diz que devemos ter olhos de ver, porque ele fala assim no Evangelho: se os teus olhos são trevas, que grandes trevas serão. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 23. É porque há pessoas que têm olhos e não veem, porque não querem ver. E se também Jesus adverte que há pessoas que têm audição perfeita, mas não escutam as coisas que têm que escutar. Vamos lá ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 17, para se guardar. Geração adúltera e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? É porque há pessoas que têm audição perfeita, mas não escutam as coisas que devem ouvir. Então a gente tem que repetir, repetir, repetir, repetir. Mas será este ainda o tempo de esperar? Por isso, vamos ver se o pessoal escuta, se presta atenção. Os simples de coração, esses estão atentos, estão em todas as classes sociais. Porque quem não sabe, quem não escuta, talvez tenha que ir ao doutor limpar os ouvidos da cera moral e da cera espiritual. Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos repetir. Vamos lá, se fizermos... Deus fará a parte dele. É isso aí. É muito importante. Mas vamos de novo. O pessoal precisa escutar. Ou precisa ver, mas tem televisão. Vamos repetir de novo. Se fizermos Deus fará a parte dele. Vocês são como as trombetas do Apocalipse, proclamando isso. É cansativo? O ouvinte pode pensar, não é não. Vai entrar na sua cabeça de novo. Se fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele. É isso aí. É isso aí. E essa madrugada eu escrevi o seguinte. Falei no princípio que ia ler uns trechinhos só. A madrugada é boa companheira para que possamos ouvir a voz da intuição, entremos em sintonia com Deus, com Cristo e o Espírito Santo. Então eu escrevi, para ninguém pensar que quando nós falamos aqui em política de Deus, estamos jogando verde para colher maduro. Estamos pensando em política partidária, nada disso não. A política de Deus é o Evangelho, é o Apocalipse. São as leis divinas que devemos garimpar e trabalhar para que suas luzes se derramem sobre todos esses setores que governam o mundo. Porque política não é somente a daquele que está no executivo, no legislativo. O judiciário também é político. Você botou o pé no chão, falou com a sua esposa, já está realizando política. Você está dando uma aula para uma turma, você está fazendo uma política, a política da educação, para aquele assunto que você está tratando. Não tenhamos a nossa cabeça fechada, é preciso quebrar os limites das coisas. Então precisamos da política divina, porque ela traz a cultura da sabedoria espiritual. A política de Deus traz a cultura da sabedoria espiritual. É o trigo que surge do meio do joio na hora da ceifa e da vindima. Como é que é? Ah, quer que eu repita? Vamos lá. A política de Deus traz. Eu tinha escrito até trará, mas traz a cultura da sabedoria espiritual. E aí eu prossigo. Esta é que é a verdadeira cultura. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Portanto, buscai primeiramente a cultura de Deus, a política de Deus, a ciência de Deus, a filosofia de Deus. Um Deus que é amor, hein? Não um Deus barbudo, cheio de espinhas, criado à imagem e semelhança de nós, seres humanos, que estamos cheios de defeitos. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Portanto, buscai primeiramente a cultura de Deus. Isso só pode ser encontrado na sabedoria de Deus, do Criador para as suas criaturas. Entremos na sintonia dele e a sua competência nos iluminará. Então, essa cultura de Deus, cultura da sabedoria espiritual, que a política divina está trazendo à humanidade, estou continuando lendo o que escrevi, fará nascer um novo homem. O homem vertical, o homem espiritual. Mas é preciso que os que brilham no exercício do pensamento criador não se contentem em tangenciá-lo, mas que cheguem ao cerne da questão, que é o espiritual. O cerne é espiritual. Daí Jesus dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Atingir os pensadores, o interior da coisa, que a riqueza e pobreza estão dentro de nós, não estão fora de nós. Então, que vão investigar o espírito da criatura, que deixem de falar somente para a carne, porque senão as coisas continuarão assim como estão. Porque o que existe antes da carne é o espírito. Por isso que tantos esforços terminaram praticamente em água de barrela. Quantas coisas pensando libertar as classes humildes viraram ditaduras e prisões e fuzilamentos. Porque a essência de tudo foi esquecida. Antes de carne, nós somos espírito. Como é que a gente quer resolver os nossos problemas terrenos se esquecemos que somos espírito? É mesmo como qualquer um de nós querer viver sem o fígado. Eu não posso viver sem os meus pulmões. Sem os dois pulmões não dá. Com um, eu tenho amigos que têm um pulmão e sobrevivem. Muitas pessoas foram movidas a tomarem medidas ideológicas, políticas, que diante de absurdos, absurdos como nós conhecemos, muita gente fala na escravatura negra, uma coisa abominável. Os negros no Império do Brasil eram considerados como animais, como objetos. É só vocês voltarem às leis daquele tempo. E vocês verão que os negros não eram considerados criaturas humanas. Os índios também. Mas além da escravatura negra, eu já disse aqui, existia também a escravatura branca em plena Europa. Nas minas de carvão da Inglaterra, da Irlanda, as pessoas morriam com os pulmões estropiados. Alguns não chegavam aos 16 anos e eram brancos. Tanta gente ficou apalermada diante daquela tortura a que eram levadas as criaturas humanas. E tentaram tanta coisa, mas esqueceram do espírito. Eu não posso estar bem de saúde se meu fígado estiver mal. Então, o ser humano, carne, não pode chegar à definição de qualquer coisa que lhe melhore a vida se o espírito for esquecido. E às vezes, quando as transformações não ocorrem segundo o pensamento de Deus, aí vem as coisas para forçar a marcha da civilização. Aí aparece a dor, a ceifa. Chá, chá, chá. Mas vem a política de Deus e proclama a cultura da sabedoria espiritual para esta humanidade. Incrementa o surgimento do novo homem, o homem espiritual, o homem vertical. Conforme eu disse na reunião do Conselho Fraterno Mundial da LBV, aqui no Rio de Janeiro, o homem iluminado pelo coração de Cristo Jesus. Nós não somos somente cérebro, somos somente coração. Temos que juntar as duas sabedorias, as duas inteligências. Cérebro sozinho é aridez completa. Coração isolado é a ação sentimentalóide. Tem que juntar razão e emoção. Então elevemos o pensamento àquele que disse, e eu vou repetir pela enésima vez, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Tornemo-nos na aceitação do mandamento novo de Jesus, amai-vos como eu vos amei. Aquelas primícias de que fala o Apocalipse, aqui no capítulo 14, é a melhor parte de tudo que ficava para o templo, primícias para Deus e para o Cristo. Versículo 4 do capítulo 14. Tiago, apóstolo, fala nisso muito bem no capítulo 1, versículo 18, de sua Epístola Universal. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias da sua criatura, quer dizer, os primeiros. Primeiros se tornaram primeiros pelo seu merecimento. Deus não aprova a cultura da ociosidade, que aliás prejudicou o Brasil durante muito tempo, porque na época da escravatura, bom era viver à custa do sacrifício alheio. Os maiores eram que viviam do ócio. Isso tem que acabar. Há primeiros que são últimos de Jesus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 31. Vê lá se eu estou certo. Primeiros que não se perderão no caminho e últimos iluminados pela luz de Deus. Mas ambos não se deixarão morrer na praia. Bom, mas eu vou parar por aqui. Ainda quero falar um pouco sobre as primícias. Então o pessoal pensa que Deus tem privilegiados. Tem não, hein? Jesus diz que quando vier com seus santos anjos, dará a cada um de acordo com as suas obras. Bem, que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente!